E chegado já à tarde, estava ali só. Irmão, diz a Bíblia, eles estão lá de volta. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Alguns calculam que o Deus havia tentado uns 6 quilômetros. Porque a intenção de Jesus, meu Pedro, é que eles fossem mais pela margem, mais. Porque Jesus depois ia encontrar mais eles. Vão devagar, vão remando, vão indo, daqui a pouco eu chego. Mas aí o vento começa a soltar o barco. E eles vão remando. Agora preste atenção, irmãos. Você vai morrer quando com as tuas forças. Você vai morrer quando e as tuas forças você e foi ter com eles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que o seu corpo vai chegar. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor essa noite. É que você pode estar na tempestade, aleluia, mas antes que as tuas forças acabem, antes que você não suporte mais, antes que você pereça, Jesus está vendo e Ele vai chegar e vai entrar com providência. Louvado seja o nome de Jesus. Esse, irmãos, é o nosso Jesus. Endurecido, ou a falta de fé, então não vai acontecer comigo. Aconteceu com ele, Glória a Jesus. Aí vai. Eles pensaram que era um fantasma. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem que ir ano, sou eu, não tem mais. Jesus já viu que ele estava apavorado, irmãos. Ele falou: estranho, peraí, não tem, sou eu. Aí ele vai ver. Ele disse: Senhor, se és tu, eu quero andar por cima das águas igual o Senhor. Atitude de fé, irmãos. Porque às vezes a gente pega e tem que ficar sempre em pedra, sentado. Se ele sair no barco, todos estavam no barco. Sabe quem saiu no barco para caminhar? Pedro. Foi Pedro que saiu do barco. Eu tinha sei. Então Pedro, irmãos, desejou andar sobre as águas como o seu mestre. É algo extraordinário. Eu quero imitar o mestre. Eu quero imitar Jesus. Aleluia. Pedido de Pedro para andar contigo. Aí Jesus convida Pedro. Thank you. de Jesus está conosco nessa noite, igreja. A mão de Jesus está conosco nessa oportunidade. E então nós podemos sim, na glória, exaltar o nome de Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Irmão, se você está passando por adversidade, a palavra do Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não temais, eu cheguei, eu vou dar com a providência. Eu sou o teu Senhor. Ei, eu fui de direito a minha nação do pecado. Vocês estão nas trevas, por isso para a maravilhosa da luz. Aproximaram os que estavam no barco e adoraram. verdadeiramente é o Filho de Deus. Yeah. está acontecendo com o coração da nossa vida é porque os remédios pressão tudo e mesmo assim não tem que ter o hospital com ela, amanhã a gente mais cedo não está dentro dos exames, para ela ter estado de volta. Então, presente de oração, a gente precisa dar o coração dos irmãos, em nome de Jesus. Vamos que agradecer a Deus, irmãos, amém? Então, vamos agradecer a Deus, colocar de pé, pedir que o presbítero Josué trabalhe muito em cima de oração com os jovens, né? Trabalho da semana é muito boa, hoje mesmo, tá bom, irmão? Em nome de Jesus, levamos tudo de volta para Deus. Deus vai continuar nos abençoando para a glória do seu nome. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, meu Senhor, por mais esse culto abençoado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por esta palavra, meu Senhor, poderosa, meu Senhor Deus, para nossas vidas, meu Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, meu Senhor, porque Tu és o Deus que cura, meu Pai, Tu és o Deus que restaura vidas, meu Senhor, Tu és o Deus, meu Senhor, que cura o homem da depressão, meu Senhor, que cura o homem da ansiedade, meu Pai, que cura o homem da enfermidade, meu Senhor Deus, e por isso, meu Senhor, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, e te glorificamos porque o Senhor é Deus, meu Pai, te pedimos também, meu Senhor, que o Senhor nos leve para nossos lares, meu Deus, debaixo da tua proteção, meu Senhor, nos guarde, nos livre de todo mal, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos e por fé te agradecemos, amém. Da festa, não tem que estar falando que quinta-feira o culto da casa de fogo vai avisar no grupo, tá bom? No grupo da igreja ele avisa com relação ao culto da quinta. Está avisando também da quinta-feira, tá? Ele está com a bênção. E aí vai, em nome de Jesus. Tira suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a nossa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus até agora, para sempre, todo dia. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, nós! Vou tentar jogar nesse jogo no outro. Jogar embaixo, né? Não é, na raiz que tem que jogar. Uma pedra no meu sapato, misericórdia. Jogar lá também. Eu vou botar dentro da minha mão. É melhor nós não, né? Não sei. Encostou. Mas aí lava quando chegar em casa lava. Álvaro! Oi, Senhor, tudo bem? Amei, a palavra de Deus falou. Ele falou sobre o negócio. Falou sobre tudo. Hã? Falou sobre ansiedade, confusão, tempestade dentro de você. Né? Você já teve ansiedade? Eu tenho. Eu já tive. Vai lá. Tô aqui, vou esperar aqui, pode fechar.